Ficheiro 25. 43. A questão do dinheiro deu ainda mais força àquela impressão de que aquilo que me faltava, ela tinha, e vice-versa. Num jogo contínuo de trocas e inversões, que ora com alegria, ora com sofrimento, nos tornavam indispensáveis uma à outra. Ela tem o Stefan, disse para mim depois do episódio dos óculos. Basta-lhe estalar os dedos e os meus óculos são arranjados num instante. E eu, o que tenho? Respondi que tinha a escola, um privilégio que ela perdera para sempre. É essa a minha riqueza, tentei convencer-me. E com efeito, naquele ano os professores, todos eles, começaram a elogiar-me de novo. As pautas das notas eram cada vez melhores e até o curso de teologia por correspondência me correu bem. Recebi como prémio uma bíblia de capa preta. Exibi os meus êxitos como se fossem a pulseira de prata da minha mãe, mas não sabia o que fazer a tanta competência. Na aula não havia ninguém com quem pudesse conversar sobre as coisas que lia, sobre as ideias que me ocorriam. Alfonso era um rapaz diligente. Depois das falhas do ano anterior, entrara nos eixos e tinha já mais do que suficiente em todas as matérias. Mas quando tentava refletir com ele sobre os Promessi Sposi ou sobre os romances maravilhosos que eu continuava a ir buscar à biblioteca do professor Ferraro, ou mesmo sobre o Espírito Santo, ele limitava-se a ouvir e, por timidez ou ignorância, não dizia nada que estimulasse em mim outros pensamentos. Além disso, enquanto nos interrogatórios usava um bom italiano, quando falava comigo nunca abandonava o dialeto. E em dialeto era difícil conversar sobre a corrupção da justiça terrena, como se via bem durante o almoço em casa de Dom Rodrigo, ou sobre as relações entre Deus, o Espírito Santo e Jesus, que embora fossem uma só pessoa, a meu ver, quando se dividiam em três, deviam forçosamente ordenar-se de acordo com uma hierarquia. E nesse caso, quem vinha primeiro e quem em último? Veio-me à ideia o que Pasquale me dissera uma vez. Que embora a minha escola fosse um liceu clássico, não devia ser das melhores. Concluí que ele tinha razão. Raramente via as minhas colegas de escola bem vestidas, como as raparigas da Via da Emília. E nunca acontecia virem-nas buscar à saída rapazes elegantemente vestidos, com automóveis mais luxuosos do que os de Marcello ou de Stefano. As qualidades intelectuais também escasseavam. O único rapaz que gozava de uma fama idêntica à minha era Nino. Mas agora, em face da frieza com que o tratara, ia-se embora de cabeça baixa, nem para mim olhava. O que fazer, então? Sentia necessidade de me expressar. A cabeça estava cheia. Recorria à Lila, principalmente nas férias escolares. Encontrávamo-nos e falávamos. Contava-lhe tudo em pormenor, sobre as aulas e os professores. Ela ouvia-me com atenção e eu esperava que ela sentisse curiosidade e regressasse à fase em que, em segredo, às claras, ia imediatamente à procura dos livros que lhe permitiriam acompanhar-me. Mas isso não aconteceu. Era como se uma parte dela tivesse posto um freio firme na outra. Em vez disso, o que ela mostrou foi uma tendência para intervir de uma penada, geralmente de maneira irónica. Uma vez, só para dar um exemplo, contei-lhe do meu curso de teologia e disse, para impressioná-la com as questões que me andavam às voltas na cabeça, que não sabia o que pensar do Espírito Santo. Que a sua função não era clara para mim. O que é, pensei em voz alta, uma entidade subordinada ao serviço de Deus e de Jesus, como um mensageiro, ou uma emanação das duas primeiras pessoas, um seu fluido milagroso? Mas no primeiro caso, como é possível que uma entidade com funções de mensageiro seja um só, juntamente com Deus e o seu filho? Não será o mesmo que dizer que o meu pai, que é porteiro da Câmara, é um só, juntamente com o presidente e com o comandante Lauro? E se olharmos para a segunda hipótese? Bem, um fluido, o suor, a voz, são parte da pessoa de que a emanam. Portanto, que sentido faz considerar o Espírito Santo separado de Deus e de Jesus? Ou o Espírito Santo é que é a pessoa mais importante e as outras duas são uma sua forma de ser, ou não compreendo qual é a sua função? Lila, recordo-me, estava a preparar-se para sair com Stefano. Iam a um cinema na Baixa, juntamente com Pinuccia, Rino e Alfonso. Olhava para ela enquanto vestia uma saia nova, um casaco novo, e era de facto outra pessoa agora. Até os tornozelos já não eram dois palitos. mas vi os olhos fazerem-se-lhe pequeninos, como quando tentava agarrar qualquer coisa que lhe escapava. Disse em dialeto: Tu ainda perdes tempo com essas coisas, Lenu? Nós andamos a voar sobre uma bola de fogo. A parte que arrefeceu flutua sobre a lava. Nessa parte construímos os edifícios, as pontes e as estradas. De tempos a tempos, a lava sai do Vesúvio ou então provoca um terremoto que destrói tudo. Há micróbios por todo o lado que nos fazem adoecer e morrer. Há guerras. Há por aí uma miséria que nos torna a todos cruéis. A cada segundo pode acontecer qualquer coisa que nos faz sofrer de tal modo que não há lágrimas que cheguem. E tu que fazes? Um curso de teologia em que te esforças para compreender o que é o Espírito Santo? Esquece isso. Quem inventou o mundo foi o diabo e não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queres ver o colar de pérolas que o Stefano me ofereceu? Foi isto que ela disse, mais ou menos, deixando-me confusa. E não só naquela ocasião, mas cada vez mais. Até que aquele tom estabilizou e se tornou o seu modo de me fazer frente. Se eu dizia alguma coisa sobre a Santíssima Trindade, ela, com meia dúzia de palavras apressadas, mas quase sempre afáveis, acabava com qualquer possibilidade de conversarmos e começava a mostrar-me os presentes de Stefano. O anel de noivado, o colar, um vestido novo, um chapéuzinho, enquanto as coisas que me apaixonavam, com as quais fazia boa figura perante os professores, que por isso me consideravam ótima aluna, murchavam a um canto, desprovidas de sentido. Punha de lado ideias, livros. Entretinha-me a admirar todos aqueles presentes que contrastavam com a casa pobre de Fernando, o sapateiro. Experimentava os vestidos e os objetos de valor. Notava quase de imediato que nunca me ficariam bem como ficavam a ela. E punha-me a andar. 44. No papel de noiva, Lila foi muito invejada e provocou não pouco desagrado. Aliás, a sua maneira de ser já causava irritação quando ela era uma garota macilenta, quanto mais agora, que era uma mulher cheia de sorte. Ela própria me falou de uma hostilidade crescente da mãe de Stefano e, sobretudo, de Pinúcia. Ambas traziam claramente estampadas no rosto os seus pensamentos maldosos. Quem é que a filha do sapateiro julgava ser? Que poção maléfica dera a beber a Stefano? Como é que, assim que ela abria a boca, ele abria a carteira? Quer vir armar-se em patroa na nossa casa? Se Maria se limitava a um amuo silencioso, Pinúcia não se continha, explodia, dirigindo-se ao irmão nestes termos: Porque é que a ela compras tudo e a mim não só nunca me compraste nada, como as poucas vezes em que comprei qualquer coisa bonita me criticaste, dizendo que estava a fazer despesas inúteis? Stefano mostrava o seu meio sorriso tranquilo e não respondia. Mas, coerente com o seu feitio conciliador, começou a oferecer também presentes à irmã, o que deu origem a um desafio entre as duas raparigas que iam ao cabeleireiro juntas e compravam roupas idênticas. Mas isso só serviu para azedar Pinucci ainda mais. Ela não era feia, pouco mais velha do que nós, talvez mais bem feita. Mas o efeito que qualquer peça de vestuário ou objeto fazia no corpo de uma e no da outra não tinha comparação. A primeira a reparar nisso foi a mãe. Maria, quando via Lila e Pinúcia prontas para sair, com penteados semelhantes, com vestidos parecidos, arranjava sempre maneira de disfarçar e, por portas travessas, num tom fingidamente afável, criticava a futura nora por qualquer coisa que fizera dias antes, por exemplo, deixar a luz da cozinha acesa ou a torneira aberta, depois de ir beber um copo de água. Em seguida, voltava-se para o outro lado, como se tivesse muito que fazer, e resmungava: Voltem cedo! Nós, as raparigas do bairro, depressa começámos a ter problemas idênticos. Nos dias festivos, Carmela, que insistia em ser tratada por Carmen, e Ada e Gigliola começaram a ataviar-se sem o admitirem a si próprias, em competição com Lila. Gigliola, principalmente, que trabalhava na pastelaria e que, embora não oficialmente, andava com Michele Solara, comprava e pedia para ele lhe comprar coisas bonitas, de propósito para as exibir quando andava pelas ruas ou de automóvel. Mas não havia competição possível. Lila parecia inalcançável. Uma figurinha fascinante em contraluz. De início tentámos impedi-la, impor-lhe os velhos hábitos. Trouxemos Stefano para o nosso velho grupo, mimámo-lo, apaparicámo-lo, e ele pareceu satisfeito. Tanto mais que um sábado, Talvez impelido pela sua simpatia por António e Ada, disse a Lila: Vê se a Lenúcia e os filhos da Melina amanhã à noite vão comer qualquer coisa connosco. O connosco referia-se a eles os dois, mais Pinúcia e Rino, que agora gostava muito de passar o tempo livre com o futuro cunhado. Aceitámos, mas foi uma noite difícil. Ada, com receio de fazer má figura, pediu um vestido emprestado a Gigliola. Stefano e Rino não escolheram uma pizzeria, mas sim um restaurante em Santa Lucia. Eu, António e Ada nunca tínhamos estado no restaurante. Coisa de gente rica. Fomos dominados pela ansiedade. Como nos vestimos? Quanto custaria? Enquanto eles, os quatro, foram na Giardinetta, nós apanhámos o autocarro até à Piazza del Plebiscito e fizemos o resto do percurso a pé. Uma vez no destino, eles pediram com desenvoltura vários pratos e nós, quase nada, receando que a conta fosse pesada para as nossas possibilidades. Passámos quase todo o tempo calados, porque Rino e Stefano falaram sobretudo de dinheiro e nunca se lembraram de envolver, pelo menos António, em conversas de outro género. Ada, não resignada à marginalidade, toda a noite tentou atrair a atenção de Stefano, fazendo-lhe denguiças excessivas que desagradaram ao irmão. Por fim, quando chegou a altura de pagar, descobrimos que Stefano já se encarregara do assunto. E se Rino não se incomodou nada com isso, António voltou para casa aborrecido, pois era da idade de Stefano e Rino e trabalhava como eles e sentira-se tratado como um pedinte. Mas o facto mais significativo foi que eu e Ada, com sentimentos diferentes, concluímos que num lugar público, fora da nossa intimidade de amigas, não sabíamos o que dizer a Lila, nem como tratá-la. Estava tão bem maquilhada, tão bem vestida, que parecia condizer com a Giardinetta, com o descapotável, com o restaurante de Santa Lucia, mas fisicamente imprópria para entrar no metropolitano connosco, para viajar de autocarro, deslocar-se a pé, ir buscar uma pizza ao Corso Garibaldi, ir ao cinema paroquial ou ir dançar em casa de Gigliola. Naquela noite tornou-se evidente que Lila estava a mudar de categoria. Ao longo de dias, de meses, tornou-se uma senhorinha que imitava os manequins das revistas de moda, as raparigas da televisão, as jovens que vira a passear na Via Chiaia. Para quem a via, desprendia-se dela um brilho que era como que uma violenta bufetada no rosto da miséria do bairro. O corpo de rapariguinha, de que ainda havia vestígios quando tramámos juntas o enredo que a levar ao noivado com Stefano, depressa foi escorraçado para territórios escuros. À luz do sol, surgiu em seu lugar uma jovem mulher que, quando ao domingo saía de braço dado com o noivo, dava a impressão de estar a pôr em prática uma cláusula de acordo existente entre ambos como casal. Stefano, com os seus presentes, parecia querer demonstrar ao bairro que, se Lila era bonita, podia sê-lo cada vez mais, enquanto ela parecia ter descoberto a alegria de beber da fonte inesgotável da sua beleza e sentir, e dar a ver, que nenhum perfil bem desenhado era capaz de a conter de modo definitivo, pois um novo penteado, um vestido novo, uma nova maneira de maquilhar os olhos ou a boca eram apenas contornos mais rebuscados que dissolviam os anteriores. Stefano parecia procurar nela o símbolo mais evidente do futuro de bem-estar e de poder que almejava. E ela parecia fazer uso do sigilo que ele lhe impunha para se proteger e proteger o irmão, o pai e os restantes familiares de tudo aquilo que confusamente enfrentara e desafiara desde pequena. Eu nada sabia ainda acerca daquilo a que ela, em segredo, para si mesma, depois da desagradável experiência da passagem do ano, chamava desmarginação. Mas conhecia a história da panela que explodiu, estava sempre à coca em qualquer canto da minha mente, pensava repetidamente nela. E recordo-me de que uma noite, em casa, reli de propósito a carta que ela me enviara para Ischia. Como era cativante o seu modo de falar de si própria. E como parecia já tão distante. Tive de reconhecer que a Lila que escrevera aquelas palavras tinha desaparecido. Na carta ainda existia a menina que escrevera a fada azul, a rapariguinha que aprendera latim e grego sozinha, que devorara metade da biblioteca do professor Ferraro, e também aquela que desenhara os sapatos agora emoldurados na sapataria. Mas na vida do dia-a-dia não havia. já não a ouvia. A Cherulo, nervosa e agressiva, parecia ter-se imolado. Embora continuássemos, tanto ela como eu, a morar no mesmo bairro, embora tivéssemos tido a mesma infância, embora vivêssemos ambas o nosso 16º ano de vida, de repente encontrámos-nos em mundos diferentes. Eu, com o passar dos meses, ia-me transformando numa rapariga desleixada, despenteada, caixa de óculos, inclinada sobre livros esfrangalhados, que exalava o mau cheiro dos volumes comprados com grande sacrifício no mercado de coisas usadas ou arranjados pela professora Oliviero. Ela passava de braço dado com Stefano, penteada como uma diva, com vestidos que a faziam parecer uma atriz ou uma princesa. Via da janela, sentia que a sua forma anterior se rompera e relembrava aquela passagem tão bonita da carta, a panela de cobre rebentada e retorcida. Era uma imagem que utilizava com frequência, cada vez que detectava uma fratura dentro dela ou dentro de mim. Sabia, talvez esperasse, que nenhuma forma seria capaz de conter Lila e que mais cedo ou mais tarde tudo voltaria a despedaçar-se. 45. Depois da desagradável noite no restaurante em Santa Lucia, não houve outras oportunidades idênticas, não porque os noivos não voltassem a convidar-nos, mas porque nos esquivamos, ora com uma desculpa, ora com outra. Porém, quando os trabalhos de casa não me tiravam todas as energias, deixava-me levar a um baile caseiro, a comer uma pizza com o nosso antigo grupo. Mas preferia sair quando tinha a certeza de que António também estaria presente. Havia algum tempo que tinha uma certa dedicação por mim, fazia-me uma corte discreta, cheia de atenções. Sim, a pele do rosto era brilhante e cheia de pontos negros, os dentes azulados aqui e ali, as mãos grosseiras, dedos robustos com os quais uma vez desaparafusaram sem esforço os parafusos de um pneu furado de um carro velho que Pasquale arranjara. Mas tinha cabelo negro encaracolado que dava vontade de acariciar e, embora muito tímido, as poucas vezes que abria a boca, dizia ditos espirituosos. Além disso, era o único que dava pela minha presença. Enzo raramente aparecia. Tinha uma vida da qual pouco ou nada sabíamos. Mas quando estava presente, dedicava-se à sua maneira indiferente, lenta e não exageradamente, a Carmela. Quanto a Pasquale, parecia ter perdido o interesse pelas raparigas depois de Lila o rejeitar. Fazia muito pouco caso de Ada, apesar de ela ser muito delambida com ele, embora repetisse constantemente que já não podia olhar mais para as nossas caras feias. Nesses gerões, como é natural, mais cedo ou mais tarde acabávamos por falar de Lila, embora desse a impressão de que ninguém queria mencionar o nome dela. Os rapazes sentiam-se todos um bocado desiludidos, qualquer um deles gostaria de estar no lugar de Stefano. Mas o mais infeliz era Pasquale. Se não sentisse um ódio antigo pelo Solara, provavelmente ter-se-ia posto publicamente ao lado de Marcello contra a família de Cherulo. Os seus males de amor roíam-no por dentro, e ver Lila e Stefano juntos, mesmo só de relance, tirava-lhe a alegria de viver. No entanto, era por natureza um rapaz de bons sentimentos e ajuizado, e tinha o cuidado de controlar as suas reações e de tomar o partido que lhe parecia justo. Quando se soube que Marcello e Michele, uma noite, tinham confrontado Rino, e embora não lhe tocassem nem com um dedo, o haviam coberto de insultos, Pasquale tomara o partido de Rino sem hesitar. Quando se soube que Silvio Cholara, pai de Michele e de Marcello, fora pessoalmente à sapataria renovada de Fernando e o tinha censurado, sem se exceder, por não ter sabido educar bem a filha, e depois, olhando-a em volta, comentara que ele podia fazer todos os sapatos que quisesse, mas onde os ia vender depois? Nunca encontraria um estabelecimento que lhe ficasse com eles, sem contar que com tanta cola que ali havia, com todo aquele fio e pés e formas de madeira e solas e palmilhas, em menos de nada tudo pegava fogo, Pasquale prometera a si mesmo que, caso houvesse um incêndio na sapataria de Cherulo, iria com alguns companheiros seus de confiança deitar fogo ao bar-pastelaria de Solara. Mas a respeito de Lila era crítico. Dizia que ela devia ter fugido de casa em vez de aceitar que Marcello fosse lá todas as noites cortejá-la. Dizia que ela devia ter partido a televisão com o martelo, em vez de se sentar a vê-la, juntamente com quem sabia que a comprara, só para a ter a ela. E dizia, por fim, que ela era uma rapariga demasiado inteligente para se ter realmente apaixonado por um hipócrita de um nabo como Stefano Carracci. Nessas ocasiões, eu era a única que não ficava calada. Desaprovava explicitamente as críticas de Pasquale. Contestava-o, dizendo coisas do género: não é fácil fugir de casa, não é fácil ir contra a vontade das pessoas que estimamos, nada é fácil e a prova é que tu a criticas, em vez de te zangares com o teu amigo Rino, pois foi ele que a meteu naquela alhada com o Marcello, e se a Lila não tivesse arranjado maneira de se livrar do Marcello, teria de se casar com ele. E concluía fazendo o elogio de Stefano, que de todos eles que conheciam Lila desde pequena e gostavam dela, fora o único que tivera coragem de apoiá-la e de ajudá-la. Fazia-se então um profundo silêncio, e eu sentia-me orgulhosa de ter refutado todas as críticas feitas à minha amiga, num tom e numa linguagem que, para além do mais, os calara a todos. Mas uma noite a discussão tornou-se feia. Estávamos todos, Enzo também, a comer uma pizza no Retifilo, um local onde uma pizza margarita e uma cerveja custavam 50 liras. Dessa vez foram as raparigas que começaram. Ada, creio, disse que achava Lila ridícula por andar pelo bairro sempre acabada de sair do cabeleireiro e vestida como a princesa Soraya, embora espalhasse veneno para as baratas em frente da porta de casa. E uns mais, outros menos, todos nos rimos. Depois, palavra puxa palavra, Carmela disse sem papas na língua que achava que Lila aceitara Stefano por dinheiro, para dar estabilidade ao irmão e ao resto da família. Eu estava a dar início à habitual defesa oficial quando Pasquale me interrompeu e disse: a questão não é essa. A questão é que a Lina sabe de onde vem aquele dinheiro. Ora, ora, queres trazer outra vez à baila Dona Aquila e o mercado negro e as negociatas e a usura e todas as porcarias de antes e depois da guerra? Observei eu. Sim. E se a tua amiga agora aqui estivesse, dava-me razão. O Stefano é simplesmente um comerciante que sabe vender. E o dinheiro que investiu na sapataria do Charulo veio-lhe da charcutaria? Porquê? O que te parece? Veio do ouro das mães de família que Dona Aquila tinha escondido dentro do colchão. A Lina arma-se em senhora à custa do sangue de toda a gente pobre deste bairro. E deixa que ela sustente, a ela e a toda a família, ainda antes de se casar. Eu ia responder-lhe quando Enzo se intrometeu com o seu destaque habitual. Desculpa, Pascá, o que significa deixa que a sustente? Bastou-me ouvir aquela pergunta para saber que as coisas iam acabar mal. Pasquale corou, ficou atrapalhado. Sustentar significa sustentar. Quem é que paga? Desculpa lá. Quando a Lina vai ao cabeleireiro, quando compra roupas e malas. Quem é que investiu dinheiro na sapataria para que o sapateiro possa brincar aos fabricantes de sapatos? Ou seja, tu estás a dizer que a Lina não se apaixonou, não está noiva, nem está para casar com o Stefano, mas sim que se vendeu? Ficamos todos calados. António gaguejou. Claro que não, Enzo. O Pasquale não quer dizer isso. Tu sabes que ele quer bem a Lina, como todos nós queremos. Enzo fez-lhe sinal para se calar. Tu cala, tanto. Deixa o Pasquale responder. Pasquale disse com ar sombrio. Sim, vendeu-se. E esteve-se marimbando para o fedor do dinheiro que gasta todos os dias. Nessa altura tentei de novo falar, mas Enzo tocou-me no braço. Desculpa, Lenu. Quero saber o que é o Pasquale chama a uma mulher que se vende. Aqui Pasquale teve um impulso de violência que todos lhe lemos nos olhos e disse aquilo que havia meses tinha vontade de dizer, de gritar a todo o bairro. Prostituta! Chamo-lhe prostituta! A Lina comportou-se e está a comportar-se como uma prostituta! Enzo pôs-se em pé e disse quase num sussurro. Anda lá para fora. António saltou da cadeira, agarrou num braço de Pasquale, que queria levantar-se, e disse: então, não exageremos, Enzo. O Pasquale está apenas a dizer uma coisa que não é uma acusação, é uma crítica que todos nós temos vontade de fazer. Enzo respondeu, desta vez em voz alta: eu não! E dirigiu-se para a saída, anunciando: espero pelos dois lá fora. Impedimos Pasquale e António de o seguirem. Não aconteceu nada. limitaram-se a ficar a Moás uns dias. Depois, tudo se normalizou.